jeito de estilo assim que a gente chega. Com a mente blindada e foda-se o sistema. O que tá tendo, tá tendo, tá ligado, né, preto? O plano é aquele mesmo de progresso pros gueto. Planos elaborados, sempre aliado. Seguindo milimetricamente pra não dar nada errado. Vistava as placas, malaca, sujeito alto do nada. Debito objetivo pra aquelas que fecham umas pradas. Colégio bom, menino, quer tudo autodidata. Precisa de um empurrãozinho pra virar dono de marca. Informações privilegiadas, diretos da Embrapa. Carne de corte, só nelote exportados pra Itália. O intro João gostou, nós que tá né monstro. Então manda 20 euros pra alegrar nosso bolso. Na carroça com papelotos furando blindado. Quem tá certo ou errado, caminhada aliada. Sorriso de simpático, dente todo amarelado. Capital é selva, se der erro, negócios vão pro ralo. É a guerra fria, truta, sem postura é sepultura. Caim, Abel, amargar, o beijo de Judas. No corre certo, sincero, não pode ter retrocesso. Pajero, dólar, ouro é que eu prevejo ao Almejo. Riviera, Ilha Bela, no carnaval Bahia. Reveio misterio, só pra matar agonia. Depois da cena feita, parça, já sabe. Chave no contato, manda tudo pro saco. Passa a chave da nave, sujetado Passat. Na picadilha nós segue, no mundão de passagem. Nós também quer luxar, nós também quer curtir. Vila Olímpia, Moema, Alphaville tá aí. Contar as notas, meu tru, sacar dos dólares só cash. Os bico de zóio, fica ligeiro nos flash. Mas nós é pioiagem, 011 bandidagem. Chega de ver meu povo sofrer neste caos da cidade. Nosso povo é forte, tá cansado de golpe, de escapar das chacinas, de trocar com o choque. É só bomba, relógio, o estopim tá no fim. Nós estamos se armando, chega junto neguinho. Nós não mandamos recado, não tem fake aliado. No poder da expressão, esse é o plano traçado. É só rajada, moleque, no rap sempre bolado. Sonhando alto e os planos vem sendo executados. São várias fitas vividas no corre de miliano. Sendo cobrado por milagre sem ter perfil de santo. Olha só, ó. Nós aqui de novo, tumultuando na frequência atrás do cash. Tamo no jogo, sempre disposto, pronto sim. Sigo firme em fim, mente blindada, soma sim, fim. Até depois do fim, segue o roteiro true. Que nós não fica na tese, é pra somar, fica leve. No tete a tete, sem blefe. Se favorece, investe, expande, segue os negócios. Deixando em danger quem finge no pique cheio de ódio. Nós vamos atrás do que é nosso, sempre com Deus no comando. ADS, PDE, entre sonhos e planos. São tantos planos e sonhos, ilusões e enganos. A vida passa, o tempo ensino corre de miliano. Proceder, armadura protegeu das mancadas. De quem te julga pelas costas, mas não sabe de nada. Atividade na jornada, semeando respeito. Cabeça erguida, mente aberta, fortalece o guerreiro. Sempre na boa intenção, sonhando sem ilusão. Mentalidade expansiva na zona sul, pé no chão. Pela família, meus filhos, muito progresso pros mano. O rap é o hino que eu vivo, sempre fez parte dos planos. Com fé em Deus na batalha, abençoando a jornada. Muito dinheiro no bolso, saúde na caminhada. Pras mina, pros mano, na luta diária trampando. Focado na meta, conquista sem falha, entre planos e sonhos. Sonhos, planos, contos, encantos. Castelos que fazemos, colhemos o que plantamos. São planos, sonhos, contos, encantos. Conforme o tempo passa, nós seguimos caminhando. Sonhos, planos, contos, encantos. Castelos que fazemos, colhemos o que plantamos. São planos, sonhos, contos, encantos. Conforme o tempo passa, nós seguimos caminhando. Sonhos, planos, planos, planos, são planos, sonhos, sonhos, sonhos, sonhos.